bomb the record. Oh, Wakanda. Yo. Yeah. Whatever is Tyler. Jimmy. Arao, Lu, Deya, Paji, Dani, Ju, Ji, Tati, Jackie, Rafa, Fê, Mari. Todas são lindas, bem-vindas ao baile. Bel, Cris, Vivi, Sassá, Bru, Nanda, Gabi, Kaká, Rê, Nina, Dri, Flá. Mulher é tudo VIP, não paga pra entrar. Nomes de meninas, nomes de meninas. Pode colocar o nome de todas na lista. Nomes de meninas, nomes de meninas. Quero ver todas elas rebolando na pista. Nomes de meninas, nomes de meninas. Pode colocar o nome de todas na lista. Nomes de meninas, nomes de meninas. Quero ver todas elas rebolando na pista. Bem-vindo ao baile, baile, bem-vindo ao baile. Baile, bem-vindo ao baile. Baile, bem-vindo ao baile. Bem-vindas ao baile, menina, não pare. É dancehall, style, sound system, firebomb. Na trip sonora, Copacanda, Angola, Jimmy, Love, Gay, Cola, WM, Mary Jane. Jane, bala, ragamuff, entra no game. Brisa, nos maquinistas desse trem. Eu sou daquela bomba, bomba, bomba, firebomb. Cai, smoking, fumaça, o salão, buia. Nomes de meninas, nomes de meninas. Pode colocar o nome de todas na lista. Nomes de meninas, nomes de meninas. Quero ver todas elas rebolando na pista. Nomes de meninas, nomes de meninas. Pode colocar o nome de todas na lista. Nomes de meninas, nomes de meninas. Quero ver todas elas rebolando na pista. Bem-vindos ao baile, ao baile, ao baile. Bem-vindos ao baile, ao baile. Bem-vindos ao baile, ao baile. Bem-vindos ao baile. Para o capolistano, mineiro, pernambucano. Bola no jamaicano, cubano, dominicano. Tira na mexicana, haitiano, baiano. Bem-vindos ao baile, bem-vindos ao baile. Bem-vindos ao baile, bem-vindos ao baile. Bem-vindos ao baile. Boys and girls for me, o som espalha. Venha se animar neste som. Não pode, não, não pode, não, não pode. Primeiro de harmonia, espero que você sinta em casa. Junto ou separado, mas tá gingado o braço. Primeiro de harmonia, espero que você sinta em casa. Junto ou separado, mas tá gingado o braço. Carol, Lu, Deia, Pati, Dani, Ju, Ji, Tati, Jaque, Rafa, Fê, Mari. Todas são lindas, bem-vindas ao baile. Bel, Cris, Vivi, Sassá, Bru, Nanda, Gabi, Kaká, Rê, Nina, Dri, Flá. Mulher é tudo VIP, não paga pra entrar. Nomes de meninas, nomes de meninas. Pode colocar o nome de todas na lista. Nomes de meninas, nomes de meninas. Quero ver todas elas rebolando na pista. Bem-vindo ao baile, baile, bem-vindo ao baile. Baile, bem-vindo ao baile. Baile, bem-vindo ao baile. Baile, bem-vindo ao baile.